angústias ou ramos de flores, suando, sangrando, sei lá. Ouço palmas, oivos, risos brancos sinceros, o caudal que se vai, e o rio está seco, quase no fim. Regressemos à sobrevivência.